ZYK 504, 1580 kHz, Rádio Difusora AM, Amparo, São Paulo. Acompanhe a programação da Rádio Difusora pela internet. Acesse www.difusoradeamparo.com.br. Os melhores programas e o melhor da música sertaneja todo dia para você. Se preferir, ouça pelo aplicativo RádiosNet. Rádio Difusora, com você em todo lugar. No trânsito, tá todo mundo ligado na Difusora. A medida protetiva de urgência pode salvar vidas. Mulher, se você está em situação de violência, não pense duas vezes. Registre a ocorrência policial e solicite uma medida protetiva de urgência. É um direito seu. Conheça a rede de atendimento à mulher em situação de violência. Ligue 180. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Trânsito. Tá todo mundo ligado na Difusora. Amiga, o teu sonho acabou. Foi ele quem me mandou aqui falar contigo. Olha, me deu pena ao escutar o seu jeito de falar, que está morrendo por não te esquecer. Hoje ele procura em outros braços encontrar os teus abraços e os carinhos que eram seus. Ouça, ele confessou comigo, coração está ferido de saudades de você. Se o telefone toca, você atende, mas ninguém responde. É ele do outro lado que se esconde, querendo apenas ouvir tua voz. É de dar pena um homem ver outro chorar. Por isso vim pedir pra você voltar aos braços de quem não consegue viver só. Amiga, você precisava ver. Vai se comover da situação que ele se encontra. Hoje ele se arruma pra sair, pois não consegue resistir à procura de teus braços. Hoje ele chega nas madrugadas, embriagado nas estradas, ele chama por você. Ele me fez vir te procurar, pedir pra você voltar. Ele se encontra em fracasso. Se o telefone toca, você atende, mas ninguém responde. É ele do outro lado que se esconde, querendo apenas ouvir tua voz. É de dar pena um homem ver outro chorar. Por isso vim pedir pra você voltar aos braços de quem não consegue viver só. É de dar pena um homem ver outro chorar. Por isso vim pedir pra você voltar aos braços de quem não consegue viver só. Difusora. Tá nervoso, vai pescar. Fica frio, não adianta esquentar. Tá nervoso, vai pescar. Cabeça fria, bota as coisas no lugar. Dinheiro pouco, tanta coisa pra pagar. Desempregado, doidinho pra trabalhar. Fila pra tudo, tem fila até pra mijar. Isso aqui é um absurdo, desse jeito assim não dá. Tá nervoso? Vai pescar. Fica frio, não adianta esquentar. Tá nervoso? Vai pescar. Cabeça fria, bota as coisas no lugar. Mulher brigando, falta carne na panela. Se tá faltando, tem que dar ração pra ela. Saco vazio, nunca que parou de pé. Também cheio ela não viu, coitada dessa mulher. Tá nervoso? Vai pescar. Fica frio, não adianta esquentar. Tá nervoso? Vai pescar. Cabeça fria, bota as coisas no lugar. Trânsito lento, carro nem sai do lugar. Tem um maluco buzinando sem parar. O sol rachando, carro quente pra chuchu. Pobre vida e se ferrando, nasceu pra tomar no cu. Está cara a vida boa, é na beira da lagoa que a cuca vai gelar. Tá nervoso? Vai pescar. Fica frio, não adianta esquentar. Tá nervoso? Vai pescar. Cabeça fria, bota as coisas no lugar. Tá nervoso? Vai pescar. Fica frio, não adianta esquentar. Tá nervoso? Vai pescar. Cabeça fria, bota as coisas no lugar. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. O degrau da fama é duro, é difícil pra gente subir. É uma escada com muito perigo. No começo eu logo já vi. Tem mentira e tem falsidade pra gente desiludir. Quando vai ser vitorioso, aparece os tal invejoso. Balança a escada pra gente cair. Canta sereno, da batalha não pode fugir. Nossos peitos são duas metralhas, não cochila pras balas sair. As balas é uns verso bem feito, que pra longe nós fazemos ir. A defesa desses dois violeiros é dois palmos de peito mineiro, que entrou na luta pra não desistir. Fizeram até mesa redonda, violeiros que tem por aí. Mais de 10 pra fazer uma moda, eu sabendo já meio preveni. As modas que eu canto num ano, só no outro eu vou repetir. O mundo é uma bola que roda, Nossa ideia é um tesouro de moda e esse segredo só eu sei abrir. Eu gosto de fazer surpresa quando eu vou chegando no fim. Quebrei uma rima bonita, esse verso tem que ser assim. A inveja é coisa que mata, a inveja matou Caim. Pra aqueles que são despeitados, peço a Deus que mande dobrado tudo que desejarem pra mim. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Difusora. Lembro-me daquele dia, pela manhã acordei, te procurei pela casa, mas eu não te encontrei. Abri a janela do quarto, vi quando olhei o portão que tinha mesmo ido embora, levando meu coração. Agora estou sozinho, chorando pelas calçadas. Só fiquei com teu sorriso no porta-retrato da sala. Quero de novo seus beijos, ver nossa cama amassada, fazer amor do teu jeito no meio da madrugada. Abri a janela do quarto, vi quando olhei o portão que tinha mesmo ido embora, levando meu coração. Agora estou sozinho, chorando pelas calçadas. Só fiquei com teu sorriso no porta-retrato da sala. Quero de novo seus beijos, ver nossa cama amassada, fazer amor do teu jeito no meio da madrugada. Você pensa em me deixar e eu não vou impedir. Siga a sua

cidadão, o pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais. Nem que o meu gado estoure, que eu preciso ir atrás. Nesse pedaço de chão berrante eu não toco mais. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Faz pouco de mim, anda muito bem com todas menos comigo. Seus olhos são verdes bofetadas no meu coração e dizem que não, e vai por aí com todas menos comigo. Me gosta de rir diante de mim, representa o papel de um homem feliz que perde o seu controle com todas menos comigo. Já cheguei a pensar mais de uma vez me fazer infeliz. Te provoca prazer dizer que faz amor com todas menos comigo. Eu sei que dentro de mim tem um lance de amor que não tem mais fim. Isso acaba mal com todas menos comigo. Nunca diga jamais pra não errar. Essa história de amor sei que pode virar e você vai ficar com todas menos comigo. E gosta de rir diante de mim, representa o papel de um homem feliz e perde o seu controle com todas menos comigo. Já cheguei a pensar mais de uma vez me fazer infeliz. Te provoca prazer dizer que faz amor com todas menos comigo. Difusora, música, informação, entretenimento, uma programação feita pra você, do jeito que você gosta. Meu mundo inteiro a ela, do meu carinho eu fiz abrigo pra manter ela comigo dentro do meu coração. eu tentei. Eu juro que fiz mais que pude, mas o que fiz não foi bastante. Ela foi a cada instante descobrindo outra paixão. Mas ela feliz, se ela não quis ficar comigo e foi você que ela escolheu. Se ela quer um novo sonho pra viver, é um direito seu. Eu só preciso admitir e compreender que não deu certo. Mas ela feliz, não há censura. Se ela foi te procurar, eu a deixei partir. Melhor amigo que você segue não há. Não tente impedir, eu só te peço que não deixe ela chorar. Faz ela feliz. Eu tentei, prendi meus lábios em seus lábios. Quanto mais eu lhe beijava, mais amor eu lhe entregava. Mesmo assim não quis ficar. Eu tentei, mas não mudei seus sentimentos. Parece até que foi castigo. Por você, meu grande amigo, ela foi se apaixonar. Ela escolheu. Se ela quer um novo sonho pra viver, é um direito seu. Eu só preciso admitir e compreender que não deu certo. Mas ela feliz, não há censura. Se ela foi te procurar, eu a deixei partir. Melhor amigo que você sei que não há. Não tente impedir, eu só te peço que não deixe ela chorar. Faz ela feliz. Difusora. Fez aumentar a coragem que eu tinha. Entrei na guerra do amor, arriscando a vida minha. Fiz o gavião guerreiro por a espada na bainha. Esta guerra apaixonada, o terror da passarada, perdeu a sua rolinha. Eu sou o canário cantador, já não vivo mais sozinho. A rolinha da vida preta não divide mais carinho. Já espantei o gavião e tomei conta do ninho. Está sofrendo, lamentando a sua dor. A rolinha está comigo, no recanto encantador. O nosso ninho é no alto, um galho cheio de flor. A viola não tem vez, só tem lugar para três. Eu e ela é nosso amor. Eu sou o canário cantador, já não vivo mais sozinho. A rolinha da vida preta não divide mais.